Minha casa é um cemitério, o meu pai um morto-vivo, minha mãe é uma caveira, minha avó é uma bruxa, meu avô é um feiticeiro, meu irmão coisa feia, todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria. No Natal meu pai me deu um casal de ratazana, deu também uma lacraia que até hoje me acompanha. Nenhum desses se compara com meu amor eterno, todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria. Assim o pensamento de quem ama para sempre, todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria. Todo dia eu penso nela, ela se chama Funéria.